Sigam-nos em oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Twitter e no Instagram em pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, no Mixcloud, no Castbox, Apple Podcast e Google Podcast. Ora, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Bullet. Hoje é do caraças, meus amigos. Porquê? Porque temos aqui um ídolo nosso, basicamente. Antes de apresentar, vou só dizer quem é que são os outros marmanjos, não interessam a ninguém. Tenho comigo João Iria. Diogo, tu estás. É que tu estás... Estás fodido, meu. É que tu estás... Ah, não posso fazer isto. Não. Olá. Olá, João. Olá, Gonçalo. Olá. Olá, André. Olá, pá. Pá. Pronto. E, ora bem, eu vou deixar-vos adivinhar quem é que nós temos connosco. Nós temos connosco aquele que para nós é, com toda a honestidade, o melhor ator português. Acompanhamos a carreira dele, acompanhamos tudo o que ele fez. Quando ele aceitou, ficámos basicamente, tirámos todos uma semana de férias para digerir a coisa e fomos para a porta do Meureno também. E fomos para o Meureno, sim. Temos connosco um símbolo, sim senhor. Senhor Ivo Canelas, muito obrigado. Ah, obrigado, olá. Olá a todos. Ora bem, complicado. O que é o que, André? Isto é complicado de falar sem parecer demasiado fã, pá. Isto é... Mas a gente vai conseguir. Diogo, não estás a conseguir. Lembra? Exato, não. Diogo. Não, a gente vai conseguir. Não, há um que não vai conseguir, deve ser. O Diogo está quase a ter um infarto. Ah, tá. Ora bem, nós vamos ter um... Como hoje este episódio é a rasgar, em termos de conteúdo é tudo muito diferente. Porquê? Porque vamos ter dois temas. Vamos abordar duas coisas completamente diferentes do que nós costumamos fazer, mas para a conversa ter fluído de uma forma até bastante orgânica, a primeira pergunta que eu tenho a fazer é, Ivo, já tinhas ouvido falar deste podcast, fazias ideia do que é que nós falamos, de como é que é a nossa cena, ou opa, nada? Estás em branco? Nada, estou virgem. Então ótimo. É a única maneira. É tudo tranquilo, a conversa tudo sem merdas. E a primeira, vou-te fazer já aqui uma pergunta, pá. Vou-te meter já aqui em cheque. Que é o seguinte, pá, eu sei que tu deves ouvir isto, pá, todos os dias, cada vez que passas por pessoas mais ou menos da nossa idade, são um bocadinho mais velhas, que é pá, o fervidas. É pá, eu tenho que perguntar-te uma coisa. Não, eu vou ter que entrar assim um bocado a pé juntos. Pá, porque acompanhei, pá. Revi várias vezes, é das minhas referências em termos de séries em português, pá, tenho um grande respeito por toda a gente envolvida, via com o meu pai, curiosamente, essa série, e tenho muitas memórias desses tempos, e queria-te perguntar, também incluí vocês na conversa, claro. Não obrigado, Diogo, obrigado. Obrigado, Diogo, obrigado. Vocês viam, conheciam, gostavam, e depois, pá, para ouvir falar só um bocadinho sobre o Furavidas, um bocadinho, se for possível. Quem é que começa? Falam vocês ou falam primeiro? Podes falar tu já, porque eles estão com um bocado de vergonha. Então vá. Então Fervidas foi, era uma série que gravámos aquilo em quê? 2000? Eu acho, não, eu, foi antes de 2000, deve ter gravado isso em 98, 99, tinha para aí 21, não, mais, 20 e alguns anos. Com Miguel Guilherme e com Cati Castro, e era filmado ali na SP, na antiga SP, já do outro lado, do lado do Montijo. Pá, e foi a minha experiência em televisão, assim, com alguma exposição. Mas como era com o Miguel Guilherme e com o Cândido Castro, não hesitei muito, achei que estaria bem acompanhado. Tinha algumas hesitações por não ter muita experiência e também por nem sempre gostar daquilo que vi na televisão, mas achei que com o Miguel e com o Canto estaria realmente bem acompanhado, e assim foi, foi uma experiência muito gira, e é verdade, e a malta quando tem este lado, sabes que eu sou muito pouco nostálgico, hein? Ou seja, é engraçado ouvir a malta com este carinho nostálgico, que é isso que tu descreveste, tu com o teu pai, portanto, eras miúdo, portanto, é muito giro, tenho o maior respeito e carinho por esse carinho, mas ao mesmo tempo, é mesmo, para mim é uma coisa que já lá pronto, já ficou. Para mim, para já todos, ficou. Para mim, para já, todos, foi. Né? Já foi, já era um passado estranho. E eu lembro de ter falado com o Miguel, do Miguel Guilherme, nem há muito tempo, e disse para Miguel, se alguma vez isto se tornasse a malta querer que a gente voltasse a fazer isto, um proíbe o outro, se o outro disser que sim, o outro dá uma bofetada no outro. Porque, por um lado, eu acho que essas coisas nostálgicas têm o valor que têm se forem mantidas na nostalgia. É. Eu tenho pouca crença que depois que agora vamos fazer isso outra vez, se fizer estas coisas onde fomos felizes, é bom não as repetir, sabe? É bom deixarmos-las lá. Pronto, porque a memória tem que preservar. Nunca será tão bom, será sempre, muito provavelmente será sempre, deviam ter deixado isso estar quietinho. Olha, eu acho uma pergunta. Desculpa, não vou dizer nada de jeito. Eu ia dizer que aquilo que tu acabaste de dizer, Ivo, é por isso que a malta fode contigo. A malta fode contigo no sentido, não é foder, literalmente, é curte-te, porque eu a nostalgia, como tu estavas a dizer, hoje em dia é muito rentável e acho que nós valorizamos malta que, em vez de ficar presa a coisas que fez, continua a tentar inovar e a fazer novas merdas. E acho que parte de nós curtirmos tanto também de ti vem disso, não só daquilo que tu fizeste na nossa infância, vamos dizer assim, mas também por tu nunca teres parado e estares sempre a fazer outras cenas. Eu, por exemplo, antes do Fora Vidas, eu vi o Riscos. Eu ainda sou dessa altura, por isso, é daquelas merdas, estás a ver? É giro na altura, mas continuar sempre em frente. Portanto, era isso. E o Fora Vidas é uma boa memória, como o Diogo dizia, é uma super boa marcante memória. Sim, mas, e lá está, e é ainda mais marcante pelo facto de ter não. Ficou lá atrás, sim, ficou no passado, mas é uma daquelas séries emblemáticas da nossa. No crescimento da televisão portuguesa. Porque sim, o texto era fabuloso, o que vocês faziam era espetacular, e lá está, era especial porque era diferente, não havia nada daquele género, com aquele tipo de texto, com aquele tipo de histórias na altura, e lá está, marcou uma geração, e eu ainda acho que tenha marcado mais à frente, mesmo pessoas que vão atrás conhecer este tipo de séries, e o que foi produzido na altura, tem muito impacto, a meu ver. Sim. Irias dizer qualquer coisa? Ia dizer uma coisa, ou melhor, era uma pergunta aqui para o Ivo. Há um bom jeito americano, e como se tem passado ultimamente, há toda uma moda de pegar na nostalgia e, pronto, fazer remakes ou soft reboots. E agora imagina que ia-se fazer um soft reboot do Fora Vidas. Quem é que tu achas que ia protagonizar? Além de ser uma merda, quase de certeza, quem é que achas que ia protagonizar? Não faço ideia. Mas é algo que potencialmente pode acontecer, porque tem que pensar nessa. Gonçalo, tu és deste tempo ou tu é... Nem sequer... Não vi. O Gonçalo tinha 16 anos na altura. 16 anos já. Não, eu lembro-me vagamente. Ou seja, não seguia, precisamente por ser mais novo, não seguia com tanta regularidade. Mas lembro-me dos episódios e de algumas coisas da série. Mas como era um bocado mais novo, não apanhei, digamos... Não tenho... Mais a febre. Sim, se calhar... E via um bocado... Também via, porque o meu pai via e a minha irmã, que é a mais velha, viam e, portanto, acabava por... Mas tenho ideia, precisamente, de ser uma presença constante na televisão cá de casa, quando nem sequer havia muito mais fontes de entretenimento a não ser um televisor. E, portanto, era uma constante que, estando a dar, era isso que estava a dar na televisão nesse momento. Mas é talvez também a primeira memória que eu tenho de ti, em televisão, digamos assim. Sim, foi, teve maior destaque, se calhar, na altura. Exato, sim. Uma questão, só para saber, eu já, pá, séries de comédia, séries de drama, às vezes a interpretação, pronto, é diferente, o tipo de material é diferente e muitas vezes também há uma preferência do próprio ator, tendo em conta esses tipos de, são géneros muito distintos. Tens alguma preferência? Tu preferes fazer comédia, preferes fazer drama, qual é que é esse? Tens algum tipo de gosto especial por um dos dois? Ou é o, tem a ver com o projeto? Tem muito a ver com o projeto. Adoro ambos os universos. Ambos. Adoro uma comédia desbregada, como adoro um drama. Quer dizer, gosto muito. Depende do material e depende da inteligência do material. Se o material for inteligente, o género. Porque depois, em última análise, ambos os géneros têm que ser trabalhados da mesma forma para ter a graça, para nós nos podermos rir. O palhaço, entre aspas, tem que escorregar na banana mesmo, portanto, isso tem que ser verdade para a gente se rir, porque se não é, é uma palhaçada que é diferente. Portanto, eu gosto imenso dos dois géneros e ambos têm que, e a comédia é muito difícil, até poderia ser, é mais difícil até que o drama em muitos aspectos. Certo, sim, sem dúvida. É muito difícil de fazer bem, porque a recepção por parte do público a um drama é mais ou menos straightforward, ou seja, se bate nas notas certas, tem uma reação mais ou menos standard do público. A comédia, tu não sabes o que é que vai agradar, tu não sabes o que é que vai provocar o riso, tu não sabes o que é que vai... Há uma ideia assim, mas se calhar não é uma coisa tão fácil de prever, não é tão simples. Exato. Muito bem. Meus amigos, antes de irmos já para o primeiro tema, tem alguma questão a fazer assim nesta primeira parte? Eu tenho uma pergunta um bocado esquisita para fazer, mas já que ficamos aqui, eu tinha só uma pergunta. Como é que surgiu, os Mau são uma banda muito underground em termos portugueses, como é que surgiu tu apareces no videoclipe? Nada, mas... Deixa-me lá ver se eu me lembro de como é que eu me lembro. Eu acho que eram amigos comuns. Eu tinha um amigo meu, o realizador do videoclipe. Eu acho que era o Monge. O Monge, que é realizador, ele chama-se Monge. E ele fez o vídeo, eu conhecia, e ele convidou-me. E na altura era quem? O vídeo, acho que era o Filipe Duarte. Era o Afonso Pimentel, não, era eu, o Filipe Duarte. Filipe Duarte entrava. Sim. Foi isso, foi através deste gajo em comum, o Monge. Ok. Epá, eu fiz esta pergunta porque eu gostava dos Mau e sempre fiquei naquela, como é que eles conseguiram? Vivo canelas para entrar. Quer dizer. Epá, e pronto, achei engraçado e pronto. Era aquele vídeo todo a andar para trás, não? Era aquele vídeo. Sim, sim. Era todo para todo, exatamente. Exatamente. Tenho uma coisa para... Diz. Não, era só. Recentemente, eu tenho a ideia que tens uma colaboração, uma segunda colaboração com o realizador o Jorge Paixão da Costa. O Lado Milhões. Exatamente, sim. Que já tinhas trabalhado também no Mistério da Estrada de Sintra, certo? Certo. Eu estou a dizer isto porque é um professor muito querido que eu tive na Lusófona. Uma pessoa que me ensinou bastante. Ele, lá está, é uma personalidade muito interessante de aprender com ele e de estar. É um personagem em última análise e é incrível. Ele combina ali uma inteligência e uma loucura muito engraçada. Sim, tem um sentido cómico do caraças. Sim, gostei imenso de trabalhar com ele e aprendi imenso com ele. E há ali um caos que ele cria que eu acho que é interessante. É um bigger than life, é um desses personagens. Sim, sim. Ele por acaso, eu lembro que ele tinha uma frase que ele dizia muitas vezes nas aulas que é, ficou-me, que é a diferença entre a sabedoria e o conhecimento. Que é uma frase que ele dizia várias vezes nas aulas, que era... O conhecimento é saber que o tomate é um fruto, a sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas. Pá, e esta merda é genial. Acompanhou desde aquele momento que eu ouvi aquela frase, porque aquilo dá para tudo, estás a ver? É verdade. Estás a ver? Aquele tipo, ouves uma vez uma pessoa a dizer-te aquilo, nunca mais te esqueces, estás a ver? Foi muito expressivo. Pronto. Ora bem, fotografia. Nós os quatro, no Pod Bullet, nós todos gostamos. Nós todos não temos nenhum... A nossa fotografia está mais direcionada como a forma como nós, pronto, vemos os filmes e consumimos esse tipo de parte visual e avaliações que fazemos e tudo mais. Mas okay. Lá está. O que nós analisamos naquilo que tu estás a fazer, sobretudo no Instagram, consegues enquadrar-nos qual é que é o que é que tu tentas fazer com esta parte da fotografia? Qual é que é a gênese da coisa? Espera aí, está aberto. Desculpa, repete-me só a parte final da pergunta, desculpa. Sim, a gênese desta tua aventura na fotografia através do Instagram. Como é que isto surgiu e qual é que é assim, o objetivo? A envolvência nesta parte. Estão-me a ouvir? Sim. Sim. Sim. Eu acho que o I foi abaixo. O I foi abaixo, mas eu acho que está na chamada. O I está na chamada. Voltou. Deixei-vos ouvir, desculpem. ouvi-vos até o Instagram e depois não percebi mais nada. Para falares um bocadinho sobre a fotografia, como é que surgiu esta questão da fotografia? Porque é uma coisa muito específica o que estás a fazer no Instagram em termos de fotografia. Queremos saber mais ou menos o enquadramento. Olha, eu em miúdo lembro-me da primeira vez que tirei uma Polaroid. E de olhar para a Polaroid, era um castelo qualquer num pôr do sol, e eu olhei para a Polaroid e pela primeira vez reparei que tinha apanhado mais do que o objeto, mais do que o castelo. E reparei na luz à volta do castelo, que é a luz que dura ali 5 minutos, quando está mesmo o sol a apagar. E eu lembro que em miúdo aquilo marcou-me, pronto, e ficou ali a coisa. Depois, quando começaram aquelas máquinas fotográficas descartáveis, eu lembro de fazer assim umas composições de gosto profundamente duvidoso no meu quarto, umas coisas temáticas, punha um copo, um agrafador e uma caneta, estás a ver? Assim umas coisas que eu achava que eram visuais, pronto, tudo é muito mal. E depois aconteceu uma coisa, mais tarde, que trabalhei num filme, que era o Estrada 47, em que o personagem era fotógrafo, era supostamente um fotógrafo de guerra, e então eu só podia utilizar a câmara do personagem, que era mesmo a peça da época, só me deixava utilizar a câmara a filmar. Então, nos ensaios, eu podia andar com uma câmara qualquer na mão, só para mim próprio, para eu apontar o que é que estava a fazer. E então, utilizei a minha própria câmara e comecei a fotografar, durante esse filme inteiro, comecei a fotografar de dentro muito, de dentro do filme. Pronto. E a partir daí, o Instagram surge um ano ou dois mais tarde, e foi assim uma coisa com uma consequência daquilo que os meus olhos vão caindo, e eu gosto imenso de fotografia, gosto imenso daquilo que se calhar que nem sempre é visível, é o que me interessa, assim, aquilo que às vezes não é bonito, ou o momento antes do momento bonito, ou o momento depois do momento bonito. Gosto muito da coisa esquisita, visualmente, aquilo não bate com aquilo, ou gosto muito do contraste, eu gosto muito do branco, eu acho que o branco é muito especial. Pronto, é assim por alto, é mais ou menos esta a minha relação com a fotografia. Pá, é que tens aqui umas chapas do caraças, meu. Tens aqui uma... A cena fixe disto é que tu estás aqui a fazer uma... não sei se o objetivo também era ser uma cena mais vintage, ou teres um efeito assim mais, pronto, mais uma cena mais retro, mas a verdade é que a forma como algumas fotografias estão aqui, epá, parece que são localizadas num tempo que não tem nada a ver. Estás a perceber? Não há o contexto do atual nas fotografias que estás a fazer, apesar de lá estar, de serem coisas perfeitamente dos dias de hoje. Pá, acho uma piada do caraças. É um estilo diferente, lá está. Vocês têm algum tipo de... Ou seja, como é que vocês consomem este tipo de coisas? A fotografia em si, porque nós damos muito por adquirido, porque a fotografia é quase uma forma de expressão que nós olhamos, desligamos, e pá, não há uma apreciação de uma fotografia, digo eu, tal como apreciamos um quadro, ou como apreciamos uma escultura, ou como apreciamos um filme, ou outro tipo de expressão artística. Vocês têm alguma opinião sobre não, isso? Não, porquê? Não sei, porque a fotografia é tão imediata. É tão... É imediata agora. E requer na mesma a preparação prévia de, igualmente, de trabalho e de dedicação até ou captar o momento, digamos assim. Eu aí discordo de ti, Gonçalo, porque cada vez mais é a preparação pós do que pré. Pois é. Não, no sentido de que para uma fotografia muitas vezes funcionar, claro que há os chamados momentos de sorte e estar no momento certo, à hora certa. Sim. Mas se tu pretendes fazer uma determinada fotografia e já vais mais ou menos com a ideia concebida de fazer um retrato de um... Isto é mais fácil para fotografar um edifício, um monumento, uma paisagem, uma coisa concreta. Se calhar o esperar pelo momento certo da luz, das sombras e etc. pode ser um exercício também de ou de várias tentativas ou de alguma preparação prévia nesse sentido. Claro que a pós-produção é outra história, mas o que eu quero dizer é nem sempre tive sorte de estar lá e fotografei aquela coisa épica e que às vezes é muito... É preciso talento, mas também ter sorte do momento, né? Claro. Portanto, eu acho que é nesse sentido que comparo um bocadinho com, por exemplo, a pintura ou outras artes que vão sendo construídas, não é? Porque se for só chegar ali e tirar a foto, faço eu o que é muito mal, né? E qualquer um de nós, e é a fotografia normal. Para essa fotografia normal passar a ser uma fotografia como aquilo que o Ivo tem feito no Instagram... Acho que precisamente requer também uma visão prévia, uma ideia prévia daquilo que se quer que fique no registado, digamos assim. É engraçado porque eu ambas, a mim interessa-me pessoalmente ambas as vertentes, tanto a sorte do momento em que estás ali naquela altura e consegues ver aquilo e fotografar aquilo naquele momento único. E também o outro lado, o lado de, às vezes, da tal construção. Eu por acaso, tento construir pouco. Mas um lado de, às vezes, olhar sem necessariamente estar a ver várias coisas, sem ver nenhuma em particular. Sim. E só depois, quando vejo a fotografia, e aí a maravilha do crop é incrível. Quer dizer, tu aí, de repente, sintetizas aquilo que está na fotografia através de um crop. Muitas das minhas fotografias são maiores na sua... genes, e depois eu só seleciono uma pequena parte. Eu acho que, pronto, o que era virtuoso na fotografia mais antiga, na fotografia analógica, era se calhar o momento de reconhecer logo ali a fotografia, quando sai, já sai com aquele... É o produto final. Já sai com o enquadramento, aí é uma mestria extraordinária. Eu não tenho isso. Eu faço o truque de apanho um bocadinho mais, tipo uma rede de pesca maior, e depois seleciono um peixe mais pequeno que ficou nessa rede. É a minha estratégia. Eu honestamente na fotografia gosto um bocado da poesia fortuita de uma fotografia, que é tu de repente ficas ali preso naquele momento, vês uma coisa que só tu é que percebes qual é a beleza daquilo e capturas. Para mim, isso é a parte mais interessante, porque lá está. Sim. Hoje em dia, com todas as ferramentas que tu tens, tu consegues criar uma fotografia perfeita com tempo, mas para mim aquele momento é para mim a melhor cápsula de uma fotografia. Não quero soar como um velho, não quero estar a dizer quando nós tínhamos só aquelas fotos a rolos é que era e não sei o quê. mas existe qualquer coisa daquele momento que quando tu estás a trabalhar uma fotografia não é exatamente a mesma coisa. Desperta-te o mesmo tipo de sensações, mas a relação que tu tens não é necessariamente a mesma, diria. André, pegando nisso que estavas a dizer, Ivo, deixa-me perguntar se achas que um bocado, como acontece, obviamente depois com todas as artes, a questão da tecnologia, e que se calhar aqui na fotografia é muito evidente, ou seja, antigamente, para ser... um fotógrafo tirar boas fotografias com um bom zoom, com uma boa qualidade, era preciso ter uma boa câmara fotográfica, ou ser fotojornalista, ou ter um equipamento e acima de tudo também ter algum gosto e estudo e preparação. E hoje qualquer telemóvel topo de gama, sabendo mexer em bons filtros, também se faz uma fotografia igualmente impressionante. Tu achas que esta, não é banalização, mas esta possibilidade de qualquer pessoa poder fazer um trabalho que se calhar antes era exclusivo de determinadas pessoas, se, ponto 1, pode contribuir um bocado para a banalização da fotografia enquanto arte, e ponto 2, se não pode começar a pôr um bocado em causa a profissão do fotógrafo, do fotojornalista, da pessoa que se dedica exclusivamente a capturar momentos através de imagens. Eu acho que isto o que traz é uma democratização de olhares. Ou seja, eu não acho que o fotógrafo profissional esteja, na verdade, ameaçado se aquilo que ele produz é único. Não está ameaçado pelo interesse esporádico e pontual de malta com telemóveis com alguma sensibilidade, mas quer dizer, mas que não dedicam o tempo que ele dedicou para o que eu acho que traz é uma democratização, em que de repente encontramos pontos de vista que antigamente que são surpreendentes, porque ao fim da parte da elite ou daqueles que têm a possibilidade de a praticar e ela tornar-se acessível a todos com um telemóvel, e tu de repente surpreendido por uma conta Instagram numa caixa de supermercado, e o que ela faz é tirar fotografias à malta quando passa no ângulo, e aquilo é muito rico, acho aquilo muito interessante, e isso só aconteceria por causa desta acessibilidade. Acessibilidade a todos, pois. É, portanto, e não acho que haja uma, bom, a banalização é um bocadinho como a liberdade, ou seja, ela está aqui. E há que geri-la, quer dizer, no sentido, a ver se me explico bem isto, não sou assim tão bem. Quer dizer, a nossa capacidade de sermos overwhelmed por imagens e de nos saturarmos de imagens depende mais de nós próprios do que de quem as produz. Sim, nós filtrarmos, fazermos o filtro. É, por exemplo, o filtro é nosso, porque e nós sabemos, por exemplo, que é um exercício interessante, o Instagram. Do semi-conscientes, se fazemos um scroll para que lado for, no Instagram, para baixo, das fotografias, de repente há fotografias que, pelo seu impacto, acordam-nos. Não? E eu acho que isto se sente mesmo. Quando estamos a fazer flick, flick, flick, flick, flick, pum! E há uma imagem que nos acorda. E normalmente essa imagem não é uma imagem qualquer, também é azar, claro. Mas normalmente são imagens que um gajo vai lá olhar e diz 2007 e o fenómeno do fotógrafo qualquer. Há qualquer coisa ali que é um olhar não só de uma grande sensibilidade, mas depois de uma grande técnica em cima dessa sensibilidade. Agora, malta que aponta a câmera, estás a ver, faça o foco, e é isso que é o fotógrafo, essa malta está toda em perigo, está toda em perigo, não é? Porque sim, porque isso de repente é o que nós fazemos, porque isso de repente eu aponto o telemóvel, é tudo, e ele faz isso, portanto aí a tecnologia vai fazer essa limpeza também. Iria, tinhas alguma coisa para acrescentar? Mais ou menos. Há bocado disseste que portanto, a fotografia não é apreciada da mesma forma que outros tipos de arte. E eu creio que sim, tens razão. Eu respondi-te com a pergunta do porquê que achas isso, mas aquilo que eu acho sobre isso é que é exatamente pela banalização. Sim. Portanto, qualquer macaco com um telefone consegue tirar uma foto e, mais do que isso, consegue partilhá-la com o mundo. Portanto, através dessa banalização e das fotos da comida e das duck face e não sei o quê, blá blá blá, isso é tudo foto, e estás constantemente a ser bombardeado com coisas às quais tu chamas foto ou fotografia, como queiras, certo? Pois, se calhar a definição é que está errada, ou seja, no sentido de... Exato, não será uma fotografia artística. Sim, quando tu descreveste agora as fotografias de comida e não sei o quê, e as selfies, quer dizer, eu nem estava sequer a considerar no meu raciocínio, ou seja... É quase um registro visual, pronto. Exatamente, é um diário de bordo, não sei. De qualquer coisa, sim, pois não sei bem o que isso é. Não estava a considerar em mim, sim, mas aí nesse sentido tens toda a razão, quer dizer, é a banalização da banalização. Havia alguém que dizia que nós neste momento, uma criança que tenha 5 ou 6 anos neste momento, tem provavelmente mais fotografias do que o rei Luís XIV alguma vez teve quadros de si próprios, portanto, isso depois também há de ser outro exercício super interessante destes registros todos, se os clouds aguentarem, é este exercício de olhar para trás e ver 20 mil fotografias de nós próprios, uhum. que tirámos em todos os dias que estávamos tristes e precisávamos de atenção. Deve ser interessante olhar atrás e olhar para isto daqui a 10 anos. Ou não sei, essa questão da memória da fotografia não é um acidente que os snapshots da vida e a possibilidade de registarmos sem registro tenham Sim. surgido com tanto sucesso, não é? Porque é uma necessidade qualquer que temos de registar, mas depois descobrimos, não queremos as consequências desse registro, fomos rápidos a detectar isso e agora registra durante 24 horas, que é delicioso. Acho mesmo delicioso. Acho que é muito representativo de quem é que nós somos e quem é que nós queremos e quanto é que queremos ser e durante quanto tempo. Exato. Pois isso pode dar também uma questão que eu já pensei às vezes, que comigo e com eles acontece, e de certeza contigo ainda acontece mais, porque ainda por cima és mais velho, que é, pelo menos eu tenho esse hábito, e acho que os outros também têm, de, temos muitos álbuns com fotografias, de família, quando éramos miúdos, aquela coisa... que hoje em dia acaba por não acontecer porque as pessoas têm, lá está, tudo gravado no telemóvel e numa cloud ou numa pasta no computador, portanto, e volta e meia é dos momentos que eu guardo sempre com bastante também nostalgia, é a volta e meia em momentos familiares, ou ir ver uma gravação antiga de quando éramos miúdos, ou não sei o quê, dos anos 90, ou ir buscar um álbum à gaveta também de memórias antigas. Porque precisamente como, primeiro, para termos as fotografias era necessário tê-las em formato físico, não é? E revelar e ter em formato físico. Uhum. E porque acima de tudo as câmaras tinham aquela memória do rolo e portanto aquilo era limitado e portanto não se tirava fotografias em modo chinês a tudo. E portanto escolhia-se o momento certo de uma semana de férias claro. Para estar ali a aproveitar os dois, três rolos, o que houvesse. Não, quando acabasse, claro. Acabou. E olha, quem viu, viu. Quem não viu, visse. Claro. Tu, com certeza, que então ainda has de ter mais memórias deste género, com certeza. Não achas que, se calhar, gerações futuras, que agora têm, se calhar, 4, 5 anos, 6, e que, portanto, quando tiverem 20 e muitos, 30, se calhar esta coisa de revisitar com nostalgia um determinado número de fotografias, que, se calhar, no nosso caso, eram 15 ou 20 daquelas férias, tipo, sei lá, no Cabo Especial... para elas agora são uma drive de 500 fotos em que está lá tudo. Tiraram 500 fotos porque, pá, porque acontece, não é? É um bocado por aí. Não achas que aí vai-se perder um bocadinho este valor quase sentimental e nostálgico que se calhar nós ainda apanhamos, e tu ainda mais, da fotografia, mas que se calhar estas gerações... que se calhar quando abrirem um álbum antigo já vão achar que é uma cena de velho e que nem sequer têm fotos tuas reveladas, porque lá está tudo na cloud ou na drive? Não sei bem. Eu acho que é giro pensar quando é que uma fotografia ganha o valor de objeto na nossa cabeça, sabes? Quando é que uma fotografia impressa, que é enfiada dentro de um bocadinho de madeira com vidrinho à frente, quando é que ela ganha o valor de ser um objeto por si, para além de ser primeiro uma imagem? Ou seja, é giro que estas imagens que nós temos pelas nossas casas, pela geração de que somos, encontramos estas fotografias. Há fotografias, se eu agora fizer um exercício, em casa da minha mãe, que eu reconheço aquele objeto, e aquele objeto é um objeto em si, demorou muito anos, alguns anos a formar-se, até ter Sim. valor de objeto. O que eu sinto hoje em dia é que eu, por exemplo, com as minhas fotografias, eu deito 99% das fotografias que tiro fora, E guardo uma ou duas exatamente para não ter essa sensação de overload, porque se os registros se mantiverem e daqui para a frente a gente cada vez mais perde menos data, estás a ver? E cada vez mais perdemos menos data, e então vamos acumulando cada vez mais data. Chegamos aos nossos 80 anos e já não chega 500 TB. Eu seleciono, que é para não ter uma sensação de cansaço e para desenvolver estima por aquela imagem, e tento, é engraçado, tento não manter imagem, tento não guardar duas imagens semelhantes do mesmo momento, porque acho que não me ajuda a minha memória a formar uma imagem definitiva e a desenvolver um afeto por aquela imagem barra objeto. barra momento. Para ficar mais única, não, torná-la mais única. Sim, sim, sim, penso que sim. Sim, acho que é isso. Epá, tu acabaste de dizer uma coisa que para mim é muito interessante, de facto. O de apagares só para ficares com uma memória singular do momento. Isso para mim isso é uma observação para mim muito interessante. Epá, eu queria só tocar um pouco numa questão que para mim pessoalmente é um bocadinho difícil perceber a diferença, que é aquela linha entre a memória e a nostalgia. E eu digo isto em relação às fotos porque, não sei quanto a vocês, mas, epá, estando agora em casa, tem, de vez em quando há ali pequenos picos em que uma pessoa tem um bocado aquele impulso para ir ver fotografias antigas e para ir ver algumas coisas. E eu, pelo menos no meu cérebro, às vezes é por pura nostalgia, às vezes é só para me relembrar de coisas. E eu acho que para mim é uma parte muito importante, que é a parte da memória, mais do que a parte da nostalgia. É tu teres momentos que estão marcados e que têm ali uma forma física que tu podes agarrar aquele momento. Para mim é uma questão importante, que é, eu posso estar com aquela foto, que eu já estive com aquela foto há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, consigo lembrar-me onde é que eu fui buscar aquilo, e, epá, e vai-me permitindo lembrar coisas que, muito naturalmente, com o ritmo das nossas vidas e com o excesso de informação que nós temos, muitas vezes nos passa. E eu vivo sempre nesse limbo entre o que é memória e o que é saudável, digamos, conseguir para me ir lembrando, e o que é nostalgia, que por um lado é bom durante uns segundos, mas depois também se transforma numa coisa que acaba por ser mais nociva do que produtiva. Eu diria que um bom medidor dessa linha será quando olhamos para as coisas do passado e olhamos contemplando essas memórias e de repente damos por nós a pensar que naquela altura era melhor. Acho que ultrapassamos a memória e estamos na nostalgia. Pois. Em que estamos a romantizar algo que já não existe como sendo algo que nunca voltará a existir. Quando isso acontece, eu acho que estamos nesse sítio perigoso de nostálgico e pouco saudável, se calhar. Quando é um olhar factual para as coisas, para a imagem que é, que não é nem melhor nem pior, né? é aquela. Então, acho que é muito giro, e acho que acho que é realmente um privilégio sermos da geração onde temos isso, não é? É muito interessante ao longo da história a evolução da nossa capacidade de registro. Aquilo que hoje nos impressiona muito na pintura, quando a pintura atingiu os níveis do ultra-realismo, e de repente a gente olhava e dizia: fogo, isto é uma fotografia, e aqueles olhos incrivelmente expressivos. Nós evoluímos da capacidade de conseguir desenhar, para depois conseguir desenhar com profundo rigor, para depois conseguir efetivamente copiar, ainda sem cor, para depois copiar o registro do momento em cor, e agora já estamos no registro áudio-som e estamos a dar os passos no virtual, que à escala e no seu lugar no tempo terá a mesma importância que teve a fotografia. E condicionará o nosso cérebro, também eu acho, da forma como nós voltamos a trabalhar a memória e como é que nos relacionamos com este novo objeto, que é, por exemplo, o virtual ou o universo holográfico. Eu, a última experiência que tive em Nova Iorque, numa exposição lindíssima deste mundo digital, pá, foram uma série de experiências em realidade virtual, em que, para mim, desde ficção tonta, animação, até um documentário incrível sobre mergulho debaixo das placas de gelo, aquele mergulho que tens que fazer um furo no gelo, no lago, e depois entras lá para baixo. Pá, ora, esta é uma coisa que eu nunca vou fazer de certeza na vida, estás a ver? Mergulhar debaixo do gelo. E de repente, aquela experiência, para mim, achei aquilo super comovente. Não só porque de repente me bateu, foda-se, eu é muito provável que nunca vá fazer isto mesmo na vida. Mas depois, ao mesmo tempo, bateu-me pelo outro lado. Que engraçado. Eu, se calhar que nunca vou fazer isto na vida, tenho aqui uma possibilidade de o fazer, que à mesma me emociona. Aquela merda emocionou-me. Pronto, daqui um salto grande, desde a fotografia até aqui. Eu acho que isso, lá está, vai sempre ligar àquilo. Mas é uma progressão natural, não é? Claro, sim, claro, exato. Claro. Portanto, tem a ver com não é de todo inválido. Claro. Nós não, de todo, tudo, é maravilhosa. Nós passámos do analógico para o digital e essa transição, que para muitos ainda é complicada de gerir, a verdade é que mesmo no cinema, como a forma como transitou do analógico para o digital, ainda há muita gente que não concorda, mas há vantagens de qualquer um dos lados. Tem a ver, mais está, com a forma como também tu processas a coisa. O analógico é o momento, o analógico é mesmo, é agora ou não é, porque não há grande hipótese de uma recuperação ou de fazer de várias formas. O digital é a abertura total das possibilidades, e isso, lá está, como não há limite, é tudo o que nós quisermos. E agora também temos o virtual, também temos estas tecnologias a aparecer agora. Quer dizer, não há qualquer tipo de barreira. A barreira é apenas a imaginação e é apenas a criatividade. E o arriscar, sem dúvida. Eu, para mim, há só uma coisa que não falámos e que é uma coisa talvez nostálgica, que é, imaginem quando tiravas aquela fotografia perfeita, ficavas boeda contente, esperavas uma semana ou duas e depois ias ver e a fotografia tinha sido toda estragada por causa da luz do sol. Ou do dedinho à frente da lente. A nossa relação, eu acho que a nossa relação com a gratificação e com o imediatismo é que eu acho que é profundamente desafiante. Quer dizer, o que esta tecnologia acima de tudo traz é uma grande velocidade em tudo, né? De tudo em tudo. E o que o futuro nos traz é esta velocidade que ultrapassa a velocidade do nosso batimento cardíaco. E aí acho que é um gigantesco desafio de como é que nós não andamos aqui simplesmente só a correr atrás disto, a sermos ultrapassados do ponto de vista energético. Isto está muito, nós andamos muito, ou seja, se eu agora ligo a câmera e a fotografia não está boa à primeira, que merda, pomba, já foi. O trabalho que te dá teres a noção de que na quarta-feira, dia 15 de abril, eu tirei a fotografia às 3 da tarde para depois revelá-la 2 meses depois, e depois tinhas que ir ver ao teu caderno quais é que eram as condições das técnicas da máquina, do dia, para perceberes o que é que fizeste, no caso estás a aprender a fotografia, a perceber porque é que a luz não bateu certo, por exemplo, a fotografia é uma merda. Isto também faria de nós todos um bocadinho mais inteligentes, hein? Ou seja, essa memória que tem a capacidade de se esforçar mais do que... Nós estamos a ficar muito preguiçosos, são as máquinas que estão a fazer... Estou a tratar da nossa memória, não é? Eu sei lá o que eu tenho para a semana, mas vou olhar ao calendário e já pedir o que é que vou fazer para a semana. Mas lembro de uma ou duas das 6 coisas que tenho que fazer. Essa dependência... Vamos agora transitar aqui para o nosso tema 2, que é a direção de fotografia. Lá está, já estou. Já estou a apanhar. A direção de atores. Meus amigos, eu tenho aqui uma questão e o Ivo vai-me responder diretamente, porque eu acho que sabe mais sobre isto do que nós, que é. A direção de atores é um trabalho que está mais ou menos, uma tarefa que está mais ou menos destinada ao realizador, no caso do cinema, ou ao encenador, no caso do teatro, pronto, a quem dirige normalmente o projeto na sua plenitude e comunica diretamente com os atores e com o elenco, com tudo. A minha questão é, para o Ivo, tens alguma pretensão para fazer a realização, para teres esse tipo de poder ou de controlo nesse aspecto também da representação? Mais uma parte de bastidores, no fundo? Tenho imenso interesse, mas não sei se tenho... Não sei se tenho... o pragmatismo... Ora bem, tenho interesse, sim, mas não tenho qualquer pretensão. Vamos ver isto nestes termos. Não tenho qualquer pretensão de realizar, porque... é uma experiência do que eu vejo dos meus amigos realizadores, é uma experiência tão intensa de 4, 5, 6 anos em que estás completamente envolvido com aquilo, desde para conseguir só a ação de pôr aquilo a filmar, é um bico de obra, quanto mais filmar. Portanto, é realmente uma malta com umas características especiais, na minha opinião, de conseguirem levar uma equipa a bom porto, ele e um produtor. Eu até interessa-me, mas nunca também. Nunca fiz nada nesse sentido. Lá está, porque a minha questão é mesmo essa, porque lá está, como tu trabalhaste com N realizadores, tens uma visão de como é que eles trabalham e como é que é o modus operandi dentro de um decor, dentro de um set. A questão é, como são todos muito, hão de ser todos muito, muito distintos e cada um tem as suas particularidades e tudo mais, tu consideras que a direção de atores pode ser um trabalho de, ou deve ser um trabalho de colaboração entre o ator e o realizador, ou achas que é mais uma tarefa de imposição, ou de, ou seja, do, o realizador a comandar o ator? Percebes? Achas que, ou isso é uma coisa variante? Eu acho que varia muito de pessoa para pessoa, de realizador para realizador, de ator para ator, e até varia dentro da própria pessoa ao longo dos anos. Certo. Mas eu pessoalmente gosto de trabalhar em igual para igual e criativamente em cooperação, é como eu gosto de trabalhar. A tua ideia, a minha ideia, a nossa ideia, pronto, dou-me muito bem nesse registro, não me dou muito bem no regime imposto. Sim. Até hoje não encontrei ninguém no regime imposto que me provasse que é essencial comunicar daquela forma e que há enormes vantagens para o objeto final. Ou seja, certo. O que eu sinto é que é mais fácil mandar do que propor. É mais fácil dizer que não está bem do que sugerir sem fechar completamente. Estás a ver? O que eu gosto num bom realizador ou num bom diretor de atores é a noção absoluta. Normalmente são pessoas muito muito sensíveis, no sentido de muito atentas às características dos outros, porque em última análise tu tens duas pessoas à tua frente, uma ou duas, que é o teu material humano para contar aquela história, e a capacidade de um ator naquele dia, àquela hora, morrer ou nascer naquela cena é Sim. obviamente da responsabilidade do trabalho do ator, mas também pode ser exponenciada, pode e deve e é exponenciada pela capacidade do realizador não só dirigir todos os aspectos técnicos do filme, mas como também perceber o material que tem à sua frente e como manipulá-lo, não no sentido negativo, mas no sentido positivo, como exponenciá-lo, como dirigi-lo, como canalizá-lo, como assustá-lo se necessário, fortalecê-lo se necessário. É em tudo semelhante ao que eu penso ser um treinador. Certo, exatamente. Entender o que é que aquele artista que está ali à frente, com aquelas características, precisa, pode dar, lá. Portanto, acho que é uma arte e eu já pronto, dou-me melhor com a São Feito. E tu, quem é que tu achas? Quem é que tu achas que é. Diz isto, desculpa. Não, diz tu. Quem é que tu achas que é, em última análise, o verdadeiro observador da experiência humana, ou seja, entre um realizador e um ator, quem é que domina a personagem? Porque assim, o ator interpreta a personagem também ele tem que estar junto da personagem e junto do ator tem que formar ali uma espécie de cordão. Mas em última análise, de quem é a personagem? Eu não sei se estou a ser muito explícito. Estou a ouvir. Foste. Não sei, acho que cada um terá parte da sua responsabilidade. Em última análise, sou eu que ali estou à frente. E sei lá, em última análise, eu poderia não fazer aquilo que tu me dirias para fazer, ou poderia não ir pelo caminho que tu me estás a propor. Portanto, em última análise. Mas também te digo uma coisa, mas em última análise, depois de termos filmado tudo, tu realizador vais para casa e pegas naquilo que filmaste e dizes, ah é, e fazes o que queres, cortas, tantas vezes existiram conflitos entre atores e realizadores, que quando chega à altura o realizador vai lá e conta a história que quer com as imagens que tem. Exatamente. E nós atores temos zero controle, e muitas vezes tu pensas que estás a fazer um filme na tua cabeça, é muito interessante, e de repente vais ver o filme e dizes, foda-se, não foi isto que eu fiz, é isso. Eu não estava a fazer isto, estava a trabalhar para outra coisa. Também dá para aqui, também serve, mas não era isto. E isso é sintomático de não houve boa comunicação entre ti e o realizador, entre vocês, o que for, e então estavam a trabalhar para projetos diferentes, não é invulgar. Certo. Ivo, olha, pegando aí nessa questão, eu ia-te fazer duas perguntas. Uma que é o que é que tu achas que é mais difícil enquanto trabalho de manter o personagem no ator, digamos assim, nos vários tipos de artísticos, portanto, filmes, série, novela, portanto, como têm timings diferentes, têm durações diferentes, temos preparações diferentes, objetivos diferentes, qual é aquela que acaba por ser mais difícil de de criar o personagem e mantê-lo ao longo de todas as gravações. E depois, pegando à pergunta que o Diogo fez, eu tinha alguma curiosidade em saber mais sobre a experiência do Todas as Coisas Maravilhosas, do teu monólogo. Okay. Que acaba por também ser um bocado a construção, obviamente, aqui do personagem num universo em que eras só tu, portanto. Claro. Realmente, cada meio tem o seu fio. O teatro, pela sua característica de repetição e de todas as noites durante algum tempo, eu acho que tem um lado particularmente desgastante, porque para manter aquilo fresco todas as noites, pronto, no, é um desafio como ator. No cinema e na televisão, a falta de cronologia de filmagem, portanto, há todo um caos que, por outro lado, também pode ser distrativo, mas do ponto de vista da frescura, aquilo é novo todos os dias. Cada cena é uma cena nova todos os dias. Portanto, é manter-se focado para estar disponível nesse momento para ir a essa cena. É o contrário, é muito giro, é o contrário do teatro. Não tens hipótese de fazer uma segunda ou terceira vez. É isto. E no teatro também é um erro pensar que tens, quer dizer, aquilo, tens no outro dia, aquele dia já está mal. Exato. Esse já foi, tenta fazer melhor amanhã, mas pronto, portanto, eu acho que depois também acho que também depende muito dos personagens e do processo em si. Acho que cada personagem exige coisas diferentes, não é cada personagem, é cada material e cada história que estás a contar pode requerer coisas diferentes. Eu não preciso que o ator, quando esteja, sei lá, a atirar-se do edifício, esteja mesmo a querer atirar-se do edifício. Pode estar só a pensar num banho de água gelada tomado às 5 da manhã. O que a mim me interessa é que para mim pareça que ele está a atirar mesmo do edifício. Uhum. Como é que depois cada um lá chega e o seu método, processo. Sim. E sim, é com cada um, obviamente. E é muito engraçado, e também a idade ensinou-me isso, que é, não há uma maneira certa de lá chegar. E nem há certeza que se chegue lá sempre, que é outra coisa, outra característica que eu acho muito, muito peculiar nesta profissão, que é, muitas vezes nós determinamos numa cena que uma cena deve ter dado valor ou dado altura, e depois sentimos que não chegamos lá. Quer dizer, nós não chegamos a um sítio, uma imagem que nós desenhámos, foi o único sítio onde nós não chegámos. Já me estou a perder. Pronto, Todas as Coisas Maravilhosas. Todas as Coisas Maravilhosas é um texto de Duncan Macmillan, e é um texto recente, deve ter 7 anos no máximo. E é a história de um miúdo que escreve uma lista de coisas maravilhosas para tentar convencer a mãe a não se suicidar, ou tentar convencer a mãe de que há razões para viver. Pronto. Em duas frases é isto. É profundamente triste, é profundamente cómico, é profundamente as duas coisas em simultâneo, é aparentemente uma máquina muito simples de um menino a escrever coisas maravilhosas para convencer a mãe a viver, que depois se transforma num homem e que depois também tem dificuldades, e é um bocadinho o nosso processo da vida de deslumbramento inicial, construção de uma identidade, e depois defendemos essa identidade como se fosse o último castelo inventado na Terra, e depois vamos perdendo a capacidade de nos deslumbrar, e depois percebemos que perdemos a capacidade, e depois há uns que não vão a tempo e outros que não vão, e depois de repente acabou. E é um espetáculo muito especial, que eu tive a sorte de desafiar para fazer isto, um monólogo, em forma de arena, todos em cadeiras, a simular uma terapia de grupo, todos em cadeiras. Sim. E em que eu distribuo 85 páginas com 85 números, com 85 coisas maravilhosas, por 85 pessoas, e ao longo da peça eu vou dizendo estes números e as pessoas vão-me dizendo as coisas a que os números se referem. Portanto, como podem imaginar, que aquilo, quando ganha balanço, atinge uma dimensão de envolvimento do público absolutamente arrepiante. É muito bonito de ver, porque a malta, aquilo está construído, está escrito de uma maneira que desmancha as pessoas. E a malta vai largando a sua proteção e as suas defesas e vão-se expondo. Pá, eu no Porto, que é assim uma zona particularmente expansiva, como vocês sabem, que dizem o que têm a dizer, pá, durante os espetáculos a malta envolvia-se a um nível e a níveis de interrompiam-me quando eu estava a fazer um monólogo e falavam comigo diretamente e partilhavam cenas da vida dela. Mas tive uma senhora que, na altura, estou ali numa cena, emocional ali a meio do espetáculo, e ela de repente diz: oh, Ivo tem que ter calma, Ivo tem que ter calma, porque eu aprendi, tenho 78 anos, eu aprendi que na vida nós temos que relativizar. Opa, é assim, para uma, eu sou ator, mas também sou espectadora, e tu, para me veres num palco, de repente, a falar com o ator, é porque eu estou completamente, teria que estar fora de mim, no sentido de, teria que estar muito... E estas pessoas também, não é, sendo honestos, não é um público teatreiro de Lisboa, capital, não, é também malta que se calhar não vai assim tanto ao teatro, mas que por outro lado também se entrega de uma maneira que ninguém se entrega. E é muito bonito para mim, como ator, ver pessoas supostamente a interromper com a confiança de que aquilo está a acontecer mesmo. E é isto que este texto propõe: propõe-te uma armadilha de que te faz acreditar que aquilo está mesmo a acontecer. E que é a mesma história dele. Então, se é a mesma história dele, é a mesma tua. Então, nesse sentido, este espetáculo trabalha ao contrário do personagem. Este personagem não existe. Portanto, não está sequer nomeado no espetáculo. É apenas um narrador. E depois, tudo é personalizado por dentro. Eu falo na terceira pessoa. Aconteceu-me isto, aconteceu-me aquilo. Nunca digo nem o meu nome verdadeiro, nem o nome do personagem que não existe. E por opção estética, se alguém do público me pergunta o meu nome, eu digo que me chamo Ivo. E o resultado é que as pessoas que não sabem o que é o texto, que não estão muito habituadas a ir ao teatro, vêm sempre com ar discreto e emocional para dizer-me: isto é a história da sua vida, não é? e é muito bonito, isso é muito bonito. Eu digo: não, é um texto, mas obrigado por cair nessa confusão. Sim, sim, o texto proporciona isso, e eu, obviamente, ao representá-lo, também tento aumentar essa confusão, porque a capacidade de concentração que exige das pessoas é brutal, e as pessoas, uma vez conquistadas, a capacidade que nós temos de ouvir o outro é incrível. E contra mim falo. Ou seja, quando conquistados, serenados, quem é que me dizia aquele escritor português, o Gonçalo, o M. Tavares, que uma vez num workshop do gajo, que o gajo falava que sentar vem do grego sedere, se não estou em erro, que significa sedar. Portanto, a palavra sedar e a palavra sentar têm a mesma origem. E nós sentamos-nos para ficarmos sedados, para podermos receber a informação. Agora, se me perguntares porque é que eu estou a contar isto, já não sei. Mas foi bom. Mas foi muito bom, epá, é uma coisa. E o teatro tem essa magia da ilusão, que é sempre uma coisa muito engraçada, a duplicidade do teatro, que é as pessoas ficam... levarem sempre como aquilo como uma coisa pessoal, e quando as coisas não correm bem, ou quando há coisas que não estão no guião e que tu improvisas, as pessoas não perceberem. E essa ilusão é uma coisa, para mim, que é mágica, que é uma coisa muito, muito interessante. E ao mesmo tempo é muito bonito, porque se por um lado... Quer dizer, é uma ilusão, mas que exige imensa tua imaginação. Um ator, quando entra no teatro, tem mesmo que sair, não pode desaparecer, não pode fazer fade, não, há um corpo que está ali mesmo. Eu, a morte mais profunda e tocante que eu me lembro de ver em todas as artes, cinema e teatro, o que for, foi em teatro, num espetáculo de teatro de um grupo belga fantástico, o Stan, que já cá vieram várias vezes, em que eles fazem ali uma adaptação de um Chekhov, e há uma cena final em que há ali um personagem que dá um tiro ao outro, e o ator, portanto, não tem... tinha uma pistola, sim, e faz só a ponta e faz o som, não há fulminante, não há nada, e o outro, pá, muito louco, o outro fica assim, tipo, a olhar, tipo, que é isso? Que merda é essa? Isso é o quê? E depois faz um... claro, mataste-me, desculpa, estava distraído. Tudo isto, sem palavras, tudo isto só ele a pensar assim em palco. E depois olha para o sítio onde vou o tiro, mete a mão e diz ok. E deita-se e põe assim as mãozinhas como se estivesse morto. Eu sei que isto escrito tem um valor cómico grande. Isto visto tem um valor cómico grande. Agora, no contexto das circunstâncias, a minha cabeça fez os dois filmes. Fez, ok, este gajo podia ter feito a maior morte oficial do cinema. eu não ia acontecer nada, porque eu sei que ele não morreu mesmo, e ao ter feito a brincadeira, quase como uma criança, eu envolvi-me, pá, mas envolvi-me, a minha imaginação, parecia que me tinha morrido o meu cão, ouve lá. Aquilo bateu mesmo forte, foi muito, muito engraçado. O teatro também tem esse lado, dessa capacidade de sonho, que é muito bonita. Eu, em relação mesmo à peça que estavas a falar, eu acho aterrorizador, pelo menos do ponto de vista do público, só a ideia de haver uma participação, porque nós estamos habituados a ir ao teatro e sermos completamente passivos. Nós estamos a observar e quanto menos comunicação houver connosco individualmente, mais seguros nós nos sentimos. Ou seja, nós estamos completamente reservados. Quando existe a possibilidade de interação direta, eu pelo menos acho isso, eu acho que acharia aterrorizador numa primeira fase e depois honestamente não sei como é que reagiria. Mas esse desconhecimento eu acho que também pode ter um aliciente engraçado. E acho que pode ter sido também isso que também resultou nas noites que falaste e nas experiências que tiveste com o público, porque é o esperar o inesperado. Eu nunca, se me dissessem agora lá que não é interativo, eu digo, vai tu, eu não tenho, não me interessa, não quero, tenho vergonha. É uma coisa nossa, não é um pudor cultural que as novas gerações têm menos, mas nós, então a minha geração, é um horror, é a fila de trás, no máximo escondido atrás das pessoas todas. Exatamente. Exato. Mas isso vem do estigma do ir ao quadro na escola. É um bocadinho. Isso tem a ver com nós somos pouco preparados a esse nível, de falar em público. Nos chegamos a uma preparação que é a nossa, é fraca, na minha opinião. Mas ali sim há isso, mas há uma série de truques também giros para a malta. É quase, o que eu tento fazer é quase que a malta nem percebe e o espetáculo já começou. Uma espécie de malta já lá está e o espetáculo já começou e tu achas que ainda vai começar. É uma coisa que está ali sem entrar em grandes pormenores, mas é uma espécie de achar que as pessoas cheguem e eu no teatro como clássico ou convencional gosto muito do momento em que tu te sentas e antes de começar o espetáculo apagam as luzes todas. Esse momento em que a sala vai toda a escuro é mesmo uma borracha de apagar de onde nós viemos, né? O esquentador ligado, não sei o quê, o gato, não, não. E este espetáculo não tem essa borracha. Este espetáculo, as luzes nunca mudam desde que tu entras na sala até saíres. É sempre a mesma luz. Portanto, tu, na realidade, quando entras na sala, sem o saberes, o espetáculo já começou. Isso é brutal, né? Vocês têm que ir lá ver, nós vamos repor isto, se o vírus assim o permitir, em setembro e outubro, Lisboa e Porto outra vez. Com certeza que sim. Lá está, o conceito, como te digo, o conceito em si, eu acho absolutamente genial, mas eu pessoalmente, assusta-me, mas eu acho que o choque com o susto, neste sentido, pode dar uma experiência interessante, lá está, porque não faço ideia do que esperar, estás a perceber? E nós temos sempre mais medo daquilo que não conhecemos e daquilo que não sabemos. Mas eu acho isso super interessante mesmo. André? Olha, espera aí, Ivo, em Lisboa, em que vamos fazer o time-out no mercado time-out. Ok. No Porto não sei onde é que é ainda. O Porto não interessa a ninguém, isso não interessa a ninguém. A mim vendeste-me a peça a partir do momento em que contaste a história da senhora no Porto, porque eu acho que isso é uma... Lá está, estávamos a falar da magia do teatro, e isso para mim é um fator muito curioso, que teres essa envolvência dá mais ritmo, poderá dar mais ritmo a uma peça, dar mais pica, dar mais... E lá está, uma pessoa fica embrenhada, como tu estavas a dizer, e bem, para uma pessoa interromper um ator é quase um ato de loucura, não é? Porque é um ato de loucura, é verdade, é verdade. E é fascinante quando essa loucura acontece e mais do que isso, e quando faz todo o sentido. E tu de repente dizes, sim senhora, meu, que incrível. É mesmo, ou seja, porque quando um monólogo é sólido o suficiente ao ponto de alguém achar que vou interromper o senhor e quer dizer uma coisinha também, é porque tu estás a confiar e estás a acreditar naquilo que está a acontecer ali naquele momento. Mas estás a acreditar ao ponto de tu ultrapassares a informação que tu tens, que aquele senhor é um ator e que está ali a ser pago para fazer aquilo. É quase aquela coisa, é mágico. Aquelas pessoas que quando estão a ver um filme estão a dizer ao ator para se desviar. Cuidado, desvia-te, exatamente. Exatamente. Ah, isso é muito bonito, isso é porque isso é uma capacidade de envolvimento muito bonita, ou seja, e isso é uma maravilha, quer dizer, se nós todos conseguíssemos preservar ao longo da vida alguma parte dessa pequena ingenuidade sem nos sentirmos muito estúpidos cada vez que ela surge, porque, pronto, a ingenuidade tem sempre o seu lado um bocadinho tonto, mas que é uma maravilha, não é? Quer dizer, envolvermos ao ponto dos nossos olhinhos ficarem mais brilhantes é uma capacidade incrível, não é? Porque, especialmente numa sociedade onde nos é fornecido 2 mil milhões de quilómetros non-stop de ficção doida para nos querer transformar e fazer sentir coisas. Portanto, a malta que se deixa levar por estas fantasias, acho que está sempre muito mais satisfeito. E também uma coisa só, que é uma sociedade em que há muito o comportamento por imitação, em que normalmente Sim. O teu comportamento está condicionado pelo comportamento dos outros, em que normalmente tu não fazes uma coisa porque não é aceitável ou pode ser reprovado por outras Sim. pessoas. Portanto, despertares essa reação tão primária, para mim é uma coisa super fascinante. É verdade, é verdade. Gonçalo, ias acrescentar? Eu ia mudar o bico ao prego, digamos assim. Ia fazer uma pergunta que me interessa bastante, porque talvez, voltando aos teus trabalhos, Ivo, que foi assim das coisas mais recentes que eu tenho, que gostei mais de ver, e tinha alguma curiosidade em saber algumas coisas, que foi os Filhos do Rock. Okay. Porque... Para já identifico-me muito e gosto muito do período histórico e, portanto, por aí, eu, na altura, quando a série foi anunciada, eu fiquei logo bastante interessado na série em si, precisamente por ser música, e eu adoro música e especialmente música rock, e acho este período muito interessante. Na sociedade, portanto, a série é praticamente dos anos 80, não só na música, mas toda a cultura e a arte em Portugal nesses anos, acho que é assim, tipo, um maior boom de coisas novas a acontecerem e a surgirem. Depois, ainda por cima, com uma série, além de ti, tem um elenco bastante, bastante fixe. Uhum. Eu ia depois me perguntar se foi um projeto que tu gostaste de fazer, se este tipo de séries que acabam por ser, não ser uma novela, são uma série no fundo e acabam por ter uma maneira de contar a história menos de novela, pronto. Curtiste fazer este projeto? Curti muito, foi um momento muito fixe, a equipa era muito fixe, Pedro Varela, realizador, escritor, tinha aquilo bem seguro, foi um grande desafio, porque não, nós tínhamos muito pouco tempo para filmar e o Pedro queria filmar aquilo com o look de cinema fixe e também não tínhamos tempo para isso, portanto ensaiámos muito antes, foi a estratégia que optámos, ensaiámos, fizemos os ensaios todos praticamente antes, que é raro, no armazém, onde já tinha aí, já sabíamos os decors que onde viríamos a filmar, portanto com fita cola marcámos os decors todos no chão, o que nos permitia ensaiar com uma espécie de pré-noção do que o decor iria ser e que tipo de ideias é que era provável que a gente tivesse. Porque não iríamos ter tempo para nem para as ter, ou podíamos tê-las, mas não tínhamos tempo para as executar no dia das filmagens. Eu, nos Filhos do Rock, houve um dia que foi um dia que me correu mal e que tive dificuldades. E eu sei que nesse dia devo ter filmado pela primeira vez um quarto take. Ou seja, nós filmávamos tudo, ou praticamente tudo, se não ao primeiro, ao segundo take. Não havia tempo para terceiros e quartos takes. E houve ali um dia em que eu me lembro, estou a fazer um quarto take pela primeira vez nesta série. Mas foi que estava muito bem escrito, nós entendíamos bem as personagens, tínhamos ensaiado, os atores são bons, pá, portanto a malta estava ali muito entrosada, foi muito fixe. A ideia do grupo, Os Barões, eles começaram a ensaiar antes de nós, também criou ali um núcleo duro essencial para nós todos gravitarmos à volta. O facto de eles tocarem todos os instrumentos e os que não tocavam aprenderam também deu ali um salto coletivo muito grande. E depois houve um fenómeno de giro que foi que havia uma imensa preocupação sobre onde íamos encontrar os sósias desta malta conhecida, e de repente foi uma das coisas mais fáceis, foi encontrar as versões atores jovens, e depois a maior parte deles também já cantava e já tocava, portanto também foi outra mais-valia. E depois foi muito giro a malta da época que aderiu à série, que quis entrar e que se queria se envolver. Foi um processo muito giro, foi mesmo um processo muito giro. Tive imenso prazer, e sim, realmente as séries, que como nós vemos agora, as séries têm um arco, têm uma forma de contar a história diferente do que seria um filme. Exato. Obviamente diferente do que uma série, mas estruturalmente está mais próxima de uma série do que de uma novela do que de um filme. Ou seja, há um arco maior. A diferença é que, né, pelo mesmo valor da novela, faz-se 300 episódios. Pelo mesmo valor, faz-se 9 episódios, faz-se uma época, imagina. Exatamente. À escala. Temporada. Portanto, na realidade, em tom de brincadeira, uma novela, pronto, é como se tiver álcool com muita água diluída, quer dizer, não é? Tem muito gelo, que é para aquilo diluir, mas se houvesse mais tempo seria melhor. Mas eu sou a única coisa que às vezes acho estranha é quando tu estás a fazer uma coisa a parecer que é outra, a julgar que é outra, estás a ver? Eu acho que quando estamos a fazer uma coisa e aquilo é o que é, está tudo certo. Não acho que valha, acho que continuamos a precisar de investir imenso em séries nacionais, e continuamos, então aparecem um monte de coisas novas, giras, né? Tipo Play, mil giras aí assim, frescas, e fora um bocadinho de alguns produtos mais convencionais. Corrijo-me só se estiver errado, mas tu acho que participaste só em uma novela, que foi o Jura, salvo erro. Não, acho que foi por aí. Fiz assim umas coisas anoveladas. Também fiz aquela coisa, o Olá Pai, que era assim uma série armada em... Que era uma novela armada em série. Era assim uma coisa, pronto, assim uns híbridos. Mas sim, mas eu não tenho optado por não muito... porque se houver coisas mais giras para fazer, eu prefiro. Exatamente. Eu tinha uma pergunta um bocadinho ligeiramente off topic, mas qual é a influência para ti no teu processo criativo do Tarantino? Como figura criativa? Eu acho que é, portanto, é americano na nossa cultura popular, não é? Portanto, tem essa influência. Eu já o, portanto, já o apanhei, já o comecei a processar em alguma idade adulta, portanto. Acho muita graça, acho muito interessante, gosto imenso, divirto-me à brava. Pronto, quer dizer, não sei se estou a responder à tua pergunta. Há um lado que se aniquila a si próprio, não sei explicar isto, gosto imenso, mas depois tornou-se tão grande que já quase não tem a sua própria distância, não sei explicar. Gosto imenso, mas não me tira o sono, estás a ver? Ok. Ou seja, se de repente eu tivesse que optar e só podia tirar um realizador de uma ilha cheia de crocodilos, eu deixava lá o Tarantino e trazia o Pete Anderson, o Bolton Zane Anderson, por exemplo, que a mim me interessa e opa, toca muito mais. Por exemplo, mas como é que mas adoro Tarantino, divertidíssimo, de um humor inteligentíssimo, hiper-violento, mas pronto. Não acho que seja ele a causa da violência da sociedade, com mais facilidade, ele é uma consequência. Eu estava só a tocar porque sei que tal como nós, gostas muito do Cães Danados, e daí estar um bocado... E há mais uma ponte que podes fazer aí, André, porque o Arte de Roubar é um filme muito... inspirado nos Tarantino. É um filme que eu acho que resultou muito bem, e eu tenho pena não se ter continuado dentro desta lógica, deste tipo de cinema assim. Nós cá, eu acho que tínhamos aqui material para aquele estilo ser desenvolvido também. Porque lá está, o filme é uma boa cápsula de como funcionaria um filme do Tarantino aplicado a um contexto mais nosso. Pá, e seria... E do Rodrigues também. E também sim, do Rodrigues. Sim. Nunca descartar o Rodrigues. Sim. Pronto, mas isso do arte roubar, pronto, o arte roubar é, lá está, como disseste bem, é uma cápsula muito fora daquilo que é o cinema português. Eu não, claro. Acho que não era nada boa ideia a gente falar sobre o cinema português. Hoje, e o Ivo perceberá porquê também, claro, né? Até seria desconfortável para ele, provavelmente, mas lá está, o arte roubar, por muito fixe que seja, e é, não pega em Portugal, não é o tipo de filme que nós, portugueses, consumimos, de cinema português, claro. Não é de facto o que nós conseguimos genericamente, mas é como tudo na vida, né? Tem que haver algum tipo de introdução. É o que tu gostas, mas a maior parte das pessoas não é isso, mas há que haver espaço para vários tipos de cinema, para vários géneros e para várias ambições a esse nível, não é? O arte roubar obedece a um estilo, a um género muito próprio, que a minha questão é, eu tenho pena que após o arte roubar não tenha havido mais exemplos assim, percebes? Dentro deste estilo muito próprio que é o filme. Sim. É só isso que eu tenho mesmo pena, lá está, porque aquele resultou, a meu ver, resultou muito bem. Sim. Acho que eu em retrospectiva, olho para esse filme, é um filme engraçado, eu acho que, enquanto nós falo, nós levámos o filme demasiado a sério, eu acho que havia um humor no filme que não é intencional. Ok. Ok. Digo-te isto em toda a honestidade, que é, eu lembro que a gente fez o filme e tipo da altura eu acho que a gente distraiu-se e começou a levar aquilo demasiado a sério. Não sei se já vos ouvem da condição da vida, estou a fazer uma coisa que é sempre coisa macaca, e de repente a coisa macaca já parece um busto de Napoleão e tu mas só percebes isso 3 anos depois, tipo, olhas para trás, ai meu Deus, fugimos um bocadinho. O príncipe pode ter ganhar outra graça, que é eles nem sonham. É aquilo, é aquela questão do cult movie, depois se torna quase uma coisa de culto. Exato. É. Exato. Bom, pessoal, é assim, acho que podemos fechar com muita graciosidade, foi fantástico. Queríamos estender o convite ao Ivo para um futuro episódio, nós temos mais coisas para falar contigo, mais temas, claro, mais, que sim, vamos mais isso, coisas. Outra oportunidade, claro que sim. Espero que tenhas gostado deste momento, nós adorámos, foi um prazer nosso. Boa tarde inteira ao Ivo. Pai, desculpa o meu atraso, esta coisa de... desta nova realidade pós-quarentena digital. Tecnologia. Yeah. Bom, e após o Ivo pedir desculpa por ter chegado atrasado, a chamada pura e simplesmente caiu. E, portanto, ficamos por aqui. Até para a semana, amigos. Adeus.